me fez acreditar que ainda existe amor. O meu coração pisoteou e é por isso que eu estou assim. Sem enxergar o sentimento que tá sentindo. Pra você, amor, pra mim é rir. Eu não tô pronto pra me arriscar. Chama, papai! Acreditar que ainda existe amor. O meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu sou assim. Sem enxergar o sentimento que tá sentindo. Pra você, amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Baixinho, papai. O mesmo que prometa me amar. O mesmo que prometa me cuidar. A minha mente acha que só quer. Eu não tô duvidando. Cê é uma banda, mas se for amor vai entender. Pra dar certo, o tempo vai dizer. Se ainda existe amor, o amor, você vai esperar o meu coração durar. Se ainda existe amor, chama. Amor, o amor, você vai.